penso que os objetivos traçados foram largamente ultrapassados, o que demonstra claramente que temos um espaço próprio, se o soubermos afirmar, como território, como um todo. E hoje os milhares de visitantes que vieram à Oliveira do Hospital, os grupos organizados não vieram só à Feira do Queijo, mas foram ao nosso património, como a Bobadela, como a Lourosa, como as Palheiras Sociais, como o Dólmen do Seixo da Beira, como tantas coisas, como a nossa paisagem fantástica que nós temos, sobretudo na zona do Val do Alva e do Alvoco, e no Val do Mondego. E por isso eu acho que há aqui um balanço extremamente positivo, demonstrando claramente que é uma construção de um coletivo, de um povo, dos oliveirenses, de vários parceiros, desde a Ancose, da Turismo da Região do Centro, da Rádio Boa Nova, do Centro TV, o Folha do Centro, dos nossos órgãos de comunicação, também dos órgãos de comunicação nacionais, demonstram claramente que Oliveira do Hospital temos potencialidades por nós próprios nos afirmarmos na nossa região e nesta região da Serra da Estrela. Acha que conseguiu o objetivo dos 80 mil visitantes? Era essa a sua fasquia? Eu tenho que ser honesto e não tenho neste momento ainda dados suficientes para dizer se os atingimos ou não, porque nós, como sabemos, não há uma contagem exata e por isso é por alguns indicadores. Todos os indicadores que eu recolhi dos vendedores é que esta feira foi melhor que a do ano passado. A feira do ano passado teve à volta de 60 mil da informação das autoridades. Acredito que nós largamente ultrapassámos, eu acredito que atingimos os 80 mil pessoas numa... Mas para nós não é importante. O que nós percebemos é que Oliveira esteve entupido, houve bichas na Estrada Nacional número 17 e por isso eu acho que mais importante, se é o número de pessoas, é nós dizermos que somos o concelho com uma vitalidade, que criámos uma estratégia de marketing para a marca Oliveira do Hospital e essa foi hoje plenamente conseguida.